Primeiramente, boa noite a todos, graça e paz, graça, primeiramente e depois paz, porque se não fosse a graça, a gente não teria paz com o nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Lamentações, capítulo 3, Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3. Vocês sabem que nós estamos meditando no Evangelho de Lucas, nas parábolas que são próprias daquele Evangelho. Nós nos damos a liberdade de, à medida que o Senhor estiver nos direcionando, sairmos daquilo que nós propusemos, mas nós iremos voltar para o Evangelho de Lucas. Então, hoje nós iremos meditar a partir do versículo 21, que se encontra nesse livro maravilhoso do profeta Jeremias, chamado de Lamentações. Vamos ler a partir do 19, 3, versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Vamos orar. Senhor, teu nome é santo. É bendito. Tudo, Senhor Deus, que existe no teu caráter, no teu ser, é absolutamente perfeito, louvável e amável, Senhor. E nós estamos perante um Deus que nos captura, cuja glória absorve completamente a nossa atenção. E nós te suplicamos, Senhor Deus, para que à medida que tu te reveles, Senhor Deus, mais glorioso a cada um de nós, os nossos pensamentos estejam focados e colocados em tua face, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossa desatenção, a nossa tristeza, Deus, que muitas vezes é fruto do nosso pecado. Perdoa, Senhor Deus, aquilo, Deus, que trouxemos conosco, Senhor Deus, e que não te agrada. E que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor Deus, em pensamento e os nossos pecados em ação. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Irmãos, nós podemos começar falando sobre o estranho nome desse livro da Bíblia. Repararam que eu pedi para vocês abrirem no livro de Lamentações? Por que, afinal de contas, a Bíblia teria um livro chamado de Lamentações? Seria as Escrituras promotora de um espírito amargo, de queixa? De um espírito onde a pessoa fica sempre agitada por um espírito de revolta, procurando achar sentido em tudo na vida, quando tudo parece ser contraditório? Esse livro de Lamentações expressa a liberdade que nós podemos ter perante o nosso Deus de apresentar as nossas queixas, nossa perplexidade com completa sinceridade diante do nosso Deus. A Bíblia não nos conclama para nós sermos dissimulados na oração e dizermos simplesmente palavras bonitas, mas que não correspondem à intenção do nosso coração. Esse livro de Lamentações, ele apresenta palavras de queixas e de lamentos, como o próprio nome diz. Mas não são lamentos contra Deus. Não são queixas contra Deus. Mas são lamentos e queixas perante o próprio Deus, diante de quem o profeta Jeremias está. Percebe a diferença entre se queixar de Deus e se queixar perante Deus? A Bíblia, ela suporta a possibilidade de uma pessoa ser sincera e falar absolutamente tudo quanto sente perante Deus. Mas a Bíblia trata como coisa completamente diferente uma pessoa se queixar perante Deus e ser irreverente perante Ele. O profeta Jeremias, ele diz sobre a sua aflição, sobre o seu pranto, e diz que o estado da sua alma é como de absinto e veneno. Qual era o momento que esse profeta estava passando? Esse momento, esse profeta, ele estava passando como, passando por aquele momento que precedia a invasão dos babilônicos no cenário de Israel. Um dos períodos mais amargos e mais tristes da história dos hebreus. E por isso, o profeta Jeremias estava aqui no limiar, no momento histórico onde as tropas babilônicas estavam ameaçando o seu povo. Isso representava sítio sobre a cidade, as tropas fariam um cerco sobre a cidade, eles então viveriam um momento de fome, de pestilência, um momento onde a situação seria tão trágica ao ponto das mães serem tentadas a comer a carne dos seus próprios filhos. E o profeta fala sobre isso, pois não havia comida dentro da cidade e eles estariam tentando vencer o povo hebreu pela paciência, fazendo com que eles pudessem então se render e se oferecer voluntariamente àquela invasão trágica. Quando alguém se refere ao seu pranto como absinto e veneno, nós não podemos esperar que essa pessoa tinha dentro de si uma situação cômoda e tranquila. Essa pessoa vivia aquilo que nós poderíamos chamar hoje de depressão. Ela vivia um estado de agitação, de alma, de tanta perplexidade, que ela colocava perante Deus todas as suas queixas e perguntando então qual era a razão do seu povo passar por um momento tão amargo. Isso nos ensina que na vida cristã, na vida como um todo, muitas vezes nós levantamos perguntas para as quais nós não podemos encontrar respostas. Nós temos perplexidades. E no nosso afã e no nosso desejo de encontrar bondade, justiça, equidade, nós vamos em busca dessas coisas louváveis. E quando nós vamos à procura disso debaixo do sol, conforme diz Salomão em Eclesiastes, nós procuramos justiça, equidade, bondade, mas o que nós encontramos é exatamente o oposto disso. Encontramos lágrimas, injustiça, perplexidade, desigualdade, e a vida é feita dessa transitoriedade e desse absurdo todo. De tal maneira que Salomão, ele diz que a vida debaixo do sol significa correr atrás do vento. E ele diz que tudo é vaidade. Tudo parece não fazer sentido. O apóstolo Paulo diz que toda a criação suporta até o presente momento agonias e gemidos até agora, aguardando a sua libertação do cativeiro. Essa vida é chamada de cativeiro. Toda a experiência humana é considerada pelo apóstolo Paulo como uma experiência onde existem gemidos, onde existe opressão e perplexidade. E aqui, Jeremias está perante um cativeiro literal. Ele estava na iminência das tropas babilônicas invadirem o seu povo. Absinto e veneno, ele fala de gosto amargo, mas não simplesmente de um gosto amargo desagradável. Ele está falando de um veneno, de alguma coisa que pode minar a alegria da alma, que pode trazer ressentimento e que pode ameaçar, inclusive, a integridade da fé verdadeira permanecer com saúde perante o Deus Todo-Poderoso. E perante todo esse cenário, então, esse profeta ele precisa tomar uma resolução e uma decisão. Porque se ele ficasse simplesmente olhando para as circunstâncias à sua volta, a sua alma ela iria solapar diante do peso das angústias. E ele então toma uma decisão, e esse é um versículo muito famoso na Bíblia. Versículo 21 diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Irmãos, a esperança que nós devemos zelar para que ela permaneça no nosso coração de uma forma íntegra, saudável, mantendo a espiritualidade equilibrada da nossa alma, ela não é algo que ocorre naturalmente. Muitas vezes nós esperamos que ela será fruto das circunstâncias, da vida se configurar através de um ambiente perfeito onde nada externo nos fustigue. Ou então, nós esperamos que num determinado momento da espiritualidade, onde a nossa fé atingir uma envergadura espiritual muito avançada, nós nos tornaremos impermeáveis aos ataques do diabo, do mundo e da carne. Mas a Bíblia, ela jamais promete impermeabilidade para a nossa fé. A Bíblia jamais promete uma experiência cristã indolor, onde nós seremos ilesos aos ataques ou seremos blindados contra as forças malignas que operam neste mundo. Por isso, A linguagem sobre a vida cristã constantemente é uma linguagem sobre luta. Quando o apóstolo Paulo está prestes a morrer, ele resume a sua fé como bom combate. Toda a sua experiência cristã foi considerada um combate, mas um bom combate. Ele fala aos Efésios sobre a necessidade de nos revestirmos de toda a armadura de Deus, de nós embraçarmos o escudo da fé para apagarmos os dardos inflamados do maligno, porque existe uma batalha feroz. João, ele diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Ou seja, se a fé é um meio através do qual nós podemos vencer o mundo, é porque nós estamos numa batalha perante a qual e na qual nós precisamos obter vitória através da fé. Isto significa que a vida cristã é uma vida disciplinada, é uma vida de guerra, é uma vida de batalha, é uma vida onde nós não seremos impermeáveis. E por não sermos impermeáveis, precisamos nos vestir da armadura de Deus para que a força da onipotência divina nos proteja e sejamos fortalecidos na força do seu poder. Diante disso, o profeta, ele sabe que ele precisa tomar uma resolução. E a resolução mais importante e séria que nós devemos tomar, irmãos, é a resolução que começa na mentalidade. Tudo pode ser vencido ou perdido a partir da mentalidade que nós temos. Alguém já disse que a melhor prática é uma boa teoria. É por isso que nós defendemos a aquisição de uma boa teologia. É por isso que nós defendemos uma teologia que pega fogo. Uma teologia que inflama o nosso coração com os gravetos de Deus. Porque uma vez que nós temos um entendimento correto a respeito de Deus, nós podemos então guerrear de uma forma correta, sem despendermos as nossas energias em coisas supérfluas. Ele decide trazer à memória o que pode lhe trazer esperança. Então, em primeiro lugar, o que nós precisamos ter em mente aqui é que a luta cristã, ela começa com uma mudança de mentalidade. O profeta decide soerguer o seu rosto, o seu olhar em direção a Deus e tirar o seu olhar das circunstâncias que eram tão desanimadoras sobre ele e sobre o seu povo, que lhe traziam veneno e absinto para a alma. E a primeira coisa que o profeta ele pensa quando decide trazer à mente a esperança de Deus é a misericórdia de Deus. Vejam comigo o versículo 22, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que para nós guerrearmos e obtermos vitória sobre o sofrimento e sobre o desânimo, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Nós precisamos conhecer as sagradas escrituras. Quando nós estivermos no olho do furacão da batalha, não será de uma profecia subjetiva que você vai se lembrar. Não será de uma experiência mística, para não dizer esotérica, com frio na espinha, da qual você irá prestar socorro nesse momento. Quando nós estivermos no olho do furacão, nós iremos nos lembrar a respeito do caráter do nosso Deus, quem é o nosso Deus. Esse profeta, ele decide vencer através da contemplação de Deus. Irmãos, o que significa contemplar a Deus? Contemplar a Deus significa olhar para o caráter de Deus, olhar para a beleza dele. Nós estamos estudando, às quintas-feiras aqui, os atributos de Deus. Que Deus ele é excelente, bem-aventurado, independente, faz tudo de acordo com o seu desígnio, é justo, correto, amoroso, se ira contra o pecado. Todas essas características pertencem ao caráter de Deus. A contemplação não é simplesmente uma aquisição intelectual de que Deus é assim. A contemplação é a capacidade de você não simplesmente olhar, mas de você ver. Nós conversamos sobre isso numa quinta-feira e dizemos, através da meditação de Santo Agostinho, que uma coisa é você olhar, a outra coisa é você ver. É possível você olhar sem dar a atenção devida a uma paisagem maravilhosa, arrebatadora, de tirar o fôlego. Você passa por ela, mas tão entretido pelo engarrafamento do Rio de Janeiro, por causa da preocupação que você tem de chegar a um ponto ao outro, você pode passar por paisagens maravilhosas e não notar a beleza. Muitas vezes nós olhamos, ou seja, nós temos a consciência de que aquela coisa está naquele lugar. Encontra-se circunscrita a uma determinada paisagem geográfica. Mas diferente de você olhar é a capacidade de ver, de você contemplar, de você ver a beleza, de você admirar as virtudes e de você gastar tempo entretendo a sua alma com coisas deliciosas e coisas excelentes. Isto é o que o profeta Jeremias decide fazer. Ele não simplesmente olha, ele não simplesmente sabe que a misericórdia de Deus está circunscrita ao caráter de Deus. Ele decide olhar, mas além disso, ele decide ver. Ele decide se deliciar num santo entretenimento com as coisas divinas e fazer com que o seu coração possa se apoderar da beleza de Deus ao ponto de chamá-lo da sua própria porção satisfatória. Por que a misericórdia de Deus ela traz esperança para as pessoas abatidas? O profeta Jeremias responde: porque as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. O que significa isso? Primeiro, nós precisamos saber o que é misericórdia. Aqui, misericórdias aparece na forma plural. Por quê? Porque Jeremias ele está ciente de que são muitas as manifestações providenciais do cuidado e do amor de Deus. Por isso, ele não chama simplesmente de misericórdia, mas ele chama de misericórdias, no plural, porque são muitas. Misericórdia é o tratamento de Deus à miséria do homem para atenuar os sofrimentos que assolam o gênero humano. Misericórdia pressupõe sempre miséria. Ou seja, os anjos, eles não são objetos da misericórdia de Deus. Por quê? Porque eles não são seres miseráveis. Eles não são seres mergulhados no pecado, na escravidão de uma vontade cativa à própria carne. Por isso, eles não são seres miseráveis. Eles permaneceram no seu estado original, os anjos que não caíram. Eles são operários do trono de Deus e são ministros da vontade do Altíssimo para aqueles que vão herdar a vida eterna. Por isso, eles estão muito distantes de serem miseráveis. Eles contemplam a Deus e dizem: santo, santo, santo é o Senhor. Eles não são objeto da misericórdia. Mas quem é o objeto da misericórdia? Os pecadores. Quem são os pecadores? Todos nós que erramos o alvo, que não fomos capazes de atingir o propósito glorioso de Deus, que fracassamos o ideal de andarmos conforme a vontade do Deus Altíssimo. E ao invés de nós darmos a nossa alma a correta liberdade de se submeter ao plano de Deus, a nossa alma se perverteu ao propósito original e decidiu se voltar contra o Criador, ao invés de ser amiga dele e ser submissa a Deus. Por isso, nós fomos mergulhados num estado que a Bíblia chama de morte espiritual. Encontramos-nos de modo natural, sem Cristo, como escravos do pecado, e por natureza, sem Cristo, nós somos filhos da ira. Estamos debaixo do descontentamento de Deus quando nós não estamos em Cristo. Por isso, se Deus entregasse toda a raça humana à sua própria miséria e ao estado perverso do seu próprio coração, a raça humana viveria um mundo infernal, um mundo insuportável. E quando eu digo insuportável, eu estou falando insuportável no sentido absoluto da palavra. Se Deus não pusesse a sua mão sobre a raça humana, o mundo seria insuportável no sentido da vida não poder ser possível, da vida ser inviabilizada como possibilidade de existência. Se não houvesse misericórdia para cada pecado nosso, Deus ele enviaria um juízo justo na proporção exata do nosso merecimento. Isto significaria que nós seríamos consumidos. É isto que o profeta tem em mente ao dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele tem em mente uma consciência tão grave, tão drástica do seu estado pecaminoso, que ele sabe que a única razão pela qual ele pode existir, ainda se digladiando e lutando contra o pecado, é o fato de existir um Deus que é misericordioso. E um Deus que atenua a experiência da existência humana miserável para que o mundo não seja tão mal quanto poderia ser. Esse profeta, ele se lembra das misericórdias de Deus e diz que elas se renovam a cada manhã. A ideia que ele traz à mente é a seguinte: é a ideia de que tanto quanto o sol, a cada dia, ele aparece no horizonte sinalizando o início de uma nova manhã, nós podemos ter a certeza de que tanto quanto o sol haverá de nascer amanhã, a misericórdia de Deus, ela não se circunscreve ao dia de hoje. A misericórdia de Deus, ela dura para sempre, de geração em geração. Jonathan Edwards, quando pregou o sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, ele tinha tanta convicção de que aquele povo mau e perverso simplesmente vivia por causa da misericórdia de Deus, que ele apresentou um seguinte quadro, a seguinte ilustração. Ele apresentou o quadro de que a ira de Deus, ou seja, o descontentamento de Deus contra a perversidade do homem, se compara às águas de uma represa. Quanto mais tempo as águas ficam represadas, mais elas se avolumam e mais elas vão tomando proporções maiores. Quanto mais o homem pratica a perversidade contra Deus, quanto mais ele se rebela e vive uma vida moralmente decente, mas confiando na sua própria justiça, ignorando que Deus é o seu provedor, quanto mais o homem vive essa vida que ignora a existência de Deus, mais ele vai acumulando a ira de Deus e a severidade de Deus. Mas ele responde também, ele pergunta, melhor dizendo, qual a razão dessas águas volumosas, impetuosas da ira de Deus não transcorrerem ligeiramente e nesse momento presente já sobre a vida das pessoas? A razão é que a misericórdia de Deus detém essa própria ira. Eu não estou apresentando a ideia de atributos de Deus que se digladiam entre si. Eu estou dizendo que Deus, muito harmonicamente, de acordo com seu próprio caráter justo e fiel, ele age sendo justo e sendo misericordioso ao mesmo tempo. Ele se ira contra o pecado, mas ele determina também com longanimidade e paciência o momento exato, no tempo e na história, onde a sua ira será derramada. Por que a ira de Deus não cai agora? Resposta: porque a misericórdia de Deus detém a ira de Deus. A resposta bíblica é que um dia a ira de Deus virá, mas ela não vem no exato momento quando o pecador peca. Eu me lembro de um professor no seminário que estava evangelizando alguém, dialogando com uma pessoa que professava o ateísmo, e essa pessoa disse o seguinte ao professor: você quer ver como Deus não existe? E ele gritou então contra os céus, com blasfêmias, xingando a Deus. E ele respondeu, e ele disse: veja como Deus não existe. Se Deus porventura existisse, um raio cairia sobre minha cabeça agora. Então esse meu professor virou-se para ele, deu um tapinha nas costas e falou: a ira vem. Um dia o raio cai. A ideia que as pessoas têm de ira é de alguém intempestivo, descontrolado, que quando recebe um tapa, um xingamento, essa pessoa, de maneira veloz, sem pensar e descontroladamente, haverá de retribuir. A ira que nós conhecemos humana é fruto do caráter mal-humorado e descontrolado dos homens. Mas quando a Bíblia fala da ira de Deus, a Bíblia fala da ira do Cordeiro. A Bíblia fala da ira que procede daquele cujo ser é pura mansidão e pura brandura. Por isso, uma característica gloriosa de Deus é que a sua ira não é a ira de um justiceiro, mas é a ira de alguém amoroso e controlado, cordeiro, que haverá de derramá-la simplesmente quando ele quer e no seu próprio momento. A misericórdia de Deus, ela é a razão de nós vivermos num tempo onde nós podemos nos arrepender, onde nós podemos emendar as nossas obras. A misericórdia de Deus é a causa de nós podermos refazer a nossa vida, abandonar o pecado e podemos viver então uma vida nova, uma vida íntegra na presença de Deus. Infelizmente, a ideia que muitas pessoas têm da misericórdia de Deus é que elas podem ser muito mais porque Deus é muito bom. Isso levou um puritano chamado Thomas Brooks a dizer o seguinte: eis a maldade elevada às alturas. Ser muito mal porque Deus é muito bom. Há pessoas que pensam que Deus ele é incapaz de punir, é incapaz de ser justo e de dar uma retribuição merecida ao pecado, no exato merecimento do pecado, que é a morte, o seu salário. Mas essa ideia, ela é uma ideia que perverte a verdade, porque a Bíblia diz que a bondade de Deus ela é para o arrependimento. Deus é bom, não para patrocinar obras que ele mesmo detesta, mas ele é bom para promover a possibilidade de você viver debaixo do sol dele, com o ar que ele te deu, com as verduras e legumes que ele permite que existam, para que você então viva uma vida de gratidão e vivendo você possa ver os sinais da sua bondade e se arrepender pelo fato de não viver uma vida à altura dessa bondade de Deus. Trazendo agora muito para a nossa vida pessoal, por que nós podemos ter esperança de sermos crentes melhores? Já pensaram nisso? A misericórdia de Deus, ela não se circunscreve simplesmente ao momento quando nós nos convertemos. Há pessoas que pensam simplesmente nisso: eu me converti, eu era cego, pobre, perdido, pecador, mas agora eu conheci a misericórdia de Deus. E alguns deixam essa misericórdia relegada às páginas amarelas do passado, arquivadas como se fossem feitos do passado. Mas nós vivemos continuamente por causa dessa misericórdia. Nós somos cristãos, nós somos justificados pela fé, justos perante Deus por causa dos perfeitos méritos de Cristo, mas não por isso nós deixamos de ser pecadores. Nós continuamos vivendo com uma natureza de pecado, nós nos gladiamos e lutamos contra ela, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E nós percebemos que existe uma lei de pecado que ainda opera em nossos membros, de tal maneira que muitas vezes nós somos traídos pela carne e dizemos que o bem que gostaríamos de fazer, este deixamos de praticar, e o oposto nós fazemos. Isso acontece porque, conquanto nós tenhamos recebido uma natureza transformada por Deus, ainda existem bolsões de resistência e de pecado que resistem dentro do nosso coração. Nós vivemos uma vida que é de guerra. Conforme disse Lutero, nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo. Nós somos inocentes diante de Deus. O justo juiz nos imputou e nos creditou a justiça de Jesus, de tal maneira que você e eu somos aceitáveis a Deus, tanto quanto Jesus o é. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos nos esquecer de que não somos blindados e que não somos impermeáveis às ações do pecado dentro de nós. Agora a pergunta é: se nós somos justos, se nós somos santificados por Deus em Cristo Jesus, chamados para ser santos, para andar num progresso constante de glória em glória, de fé em fé, por que algumas vezes na vida cristã nós achamos que o dia de ontem representou um estágio mais avançado que o dia de hoje? Às vezes, a impressão que nós temos não é de progresso, mas de involução e de regresso. Às vezes, parece que o desânimo toma lugar da esperança. Parece que a incredulidade e a dúvida, tão sobressaltadas na mente, tomam o lugar da fé. E nós vivemos acreditando muitas vezes que, ao invés do destino ser de glória, o destino será de deterioração e involução da nossa fé. Mas em Deus, nós temos a promessa de que a sua misericórdia ficará conosco durante toda a vida cristã, garantindo e patrocinando o nosso progresso. Nós podemos pecar, mas nós teremos um advogado à destra de Deus para nos perdoar, interceder por nós e nos conferir poder para vencermos o pecado e vivermos uma vida reta, uma vida santa perante Deus. Santo Agostinho, expressando isso, ele falou o seguinte: que em Deus ele atenua as nossas dissonâncias, harmonizando o nosso pior ao melhor. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que o cristão, ele pode ter dissonâncias. Ele pode ter alguns ângulos que são mais feios. Ele pode ter traços do caráter que são muito intratáveis e que precisam ser corrigidos e são às vezes insuportáveis para si mesmos e para os seus parentes mais achegados. É um temperamento, é uma impaciência crônica que sempre se reveste de mau humor quando pressionado pelas circunstâncias. É falta de inteligência emocional para lidar com circunstâncias adversas. É falta de sociabilização ou a incapacidade de ser doce quando tudo parece ficar amargo do lado de fora. O cristão, então, tem essas dissonâncias. Mas através de Deus e das suas misericórdias, nós temos a garantia de que essas dissonâncias mais asquerosas e feias da nossa vida, elas serão relativizadas e minimizadas quando elas se juntarem ao melhor. O que é o melhor? O pior é que nós somos pecadores. O pior é que nós ainda vivemos essa natureza fragmentada e essa guerra contra o pecado. O pior são os temperamentos tão inconstantes de veneta que nós temos. Mas o melhor é a promessa da graça de nos santificar, é a esperança, é a certeza de que, embora tudo martele contra a fé, ela não é destruída por nada, mas ela é destruidora de tudo. Esta é a vitória que vence o mundo, a fé. Isso significa que a fé não é atacada? Não. Ela recebe golpes, marteladas, insultos, blasfêmias, tudo vai contra a fé. E parece que quanto mais a fé ela é acrisolada pelo fogo, mas ela se torna propícia a ser malhada e ser moldada por Deus. Assim como o ferro, que precisa do fogo para ficar mole e ser maleável. A nossa fé, quando acrisolada pelos fogos da tribulação, a nossa fé ela pode ser malhada por Deus. Ou seja, a fé ela é indestrutível enquanto dom de Deus, mas ela destrói tudo. Ela é o meio da nossa vitória. Pela fé nós vencemos o mundo. Quando o pior se junta à esperança, à fé, ao amor, à promessa de santificação, à certeza de que um dia nós veremos a visão beatífica da glória de Deus, quando o pior se junta ao fato de que nós estaremos com Cristo no céu e seremos tal como Ele é, todas as dissonâncias elas são relativizadas porque a misericórdia de Deus ela faz com que nós sejamos tratados não pelo nosso pior, mas pelo nosso melhor. E o nosso melhor, a respeito do qual estou dizendo, não é para ninguém sair daqui com justiça própria dizendo: o pastor disse que eu tenho o melhor. Eu estou dizendo que o nosso melhor é dom de Deus. É a justiça de Cristo. É a promessa de Cristo. É a salvação de Jesus. É a fé que não vem de nós, mas que é dom de Deus. Quando o melhor que nós temos é vivido na consciência de que ele procede de Deus, nós passamos então a relativizar as nossas piores coisas. Por isso Agostinho falou o seguinte, que em Deus, o nosso pior, ou melhor, em Deus, o nosso melhor não é vencido pelo nosso pior. Vocês têm noção do que é isso? Há pessoas que vivem mergulhadas na culpa, no sobressalto, no medo, na incerteza quanto ao porvir, e vivem se penalizando, achando-se como aqueles aos quais tudo de mal acontece porque eles são muito maus. Há pessoas que vivem essa vida esquizofrênica, mas em Deus nós podemos saber que nós somos tratados não pelo nosso pior, nós somos tratados não recebendo aquilo que nós merecemos, mas nós recebemos o exato oposto do que nós merecemos. E o nome disso é misericórdia. Misericórdia é receber não o que se merece, mas é receber o que nós não merecemos em Cristo Jesus. Ele se lembra da misericórdia, ele se lembra da fidelidade de Deus. Versículo 23 diz assim: grande é a tua fidelidade. Quando nós precisamos vencer o desespero, o medo, os sofrimentos, nós precisamos trazer à mente o que, gente? O caráter de Deus. Nós precisamos ser estudantes da Bíblia. John Stott, ele diz que ele não simplesmente lê a Bíblia, mas ele medita nas Sagradas Escrituras. Meditação é uma junção de estudo com oração. Há pessoas que têm uma pilha enorme de livros, têm muito conhecimento que infla a cabeça, mas não tem coração que pega fogo perante a verdade. Há pessoas que oram em demasia, Mas as suas orações não são pautadas e regradas por aquilo que a Bíblia prescreve sobre a oração. Qual é então o equilíbrio? É a meditação. É quando nós trazemos o caminho da oração e o caminho do estudo para a mesma vertente. E nós então fazemos com que o nosso estudo seja banhado de oração e a nossa oração seja também banhada e saturada de Bíblia. Alguém já falou o seguinte: qual seria então o caminho correto? Orar como os pentecostais ou estudar como os tradicionais? Alguém disse que nós deveríamos então orar como os pentecostais e os pentecostais deveriam então estudar como os tradicionais. Ou seja, nós deveríamos nos matar de tanto estudar e depois de nos matarmos de tanto estudar a Bíblia, deveríamos orar para sermos ressuscitados por Deus e vivermos uma vida onde o estudo não seja simplesmente uma teoria, mas seja a nossa fé e a nossa profissão. Esse profeta, ele decididamente ele faz isso. Ele diz: grande é a tua fidelidade. E ele então rumina sobre o atributo de Deus. Ele rumina como o boi rumina pela grama. Ele medita naquilo, fazendo com que a fidelidade de Deus possa ser vista, enxergada através de vários ângulos diferentes. E ele traz aquela verdade para dentro do seu coração. Qual verdade? Deus é fiel. O que significa isso? Estou passando por tribulação. Tá bom, Deus é fiel. Isso é olhar. É saber que a fidelidade de Deus encontra-se circunscrita no caráter de Deus. Ver a fidelidade de Deus é dizer: porque Deus é fiel, eu não preciso viver sobressaltado. Porque Deus é fiel, eu não preciso viver como um louco, como gentios que não conhecem o dia de amanhã, que não sabem o que vão comer, o que vestir. Deus, ele é meu Pai e ele cuida de mim. Eu buscarei o reino de Deus em primeiro lugar, porque todas as coisas serão acrescentadas mesmo, as coisas que serão necessárias para a minha vida. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir as minhas necessidades todas, sim. Por quê? Porque ele é fiel. Quando eu mastigo, rumino, quando eu vejo o ouro que é esse atributo de Deus, eu passo a viver uma vida tranquila e sossegada, não pelo fato de que eu não terei de fazer nada pela minha fé, mas pelo fato de saber que antes de que a minha fé seja exercida por mim, ela foi dada por Deus. E ele é fiel o suficiente para guardá-la até o dia de Cristo Jesus, íntegra, irrepreensível e imaculada. Deus, ele é fiel. Essa deveria ser a nossa bandeira. Alguns pensam, quando meditam na fidelidade de Deus, que Deus, ele é fiel primeiramente a nós. Deus é fiel, então eu terei prosperidade, eu terei tudo quanto eu quero, minha vontade não será contrariada, eu serei paparicado pelos céus. Não. A ideia da fidelidade de Deus, ela não é antropocêntrica. Ela é teocêntrica. A tendência, quando nós pensamos na fidelidade de Deus, é primeiramente pensarmos na fidelidade de Deus para conosco. Mas primeiramente, gente, Deus, ele é fiel para quem? Para si mesmo. O salmista, um salmo mais famoso da Bíblia, o 23, ele diz que o Senhor, ele ama o seu nome. Ele diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E por quê? Porque Deus, ele ama o seu nome. Deus tem um nome, Deus, ele ama o seu nome. A Bíblia chama isso de fidelidade. A Bíblia chama isso de zelo. Deus, ele se importa com a glória do seu próprio nome. Alguém pode dizer: mas pastor, se eu busco a glória do meu nome, eu sou egoísta. Se eu busco a glória do meu nome, eu sou uma pessoa narcisista. É verdade. Mas por que Deus, quando busca a glória do seu nome, ele assim não o é? Porque quando nós buscamos a nossa própria glória, nós estamos buscando o que nós não merecemos. Alguém merece glória aqui? Não. Mas quando Deus, ele busca a sua própria glória, ele busca o que ele mesmo merece. Ele merece receber a glória porque ele é um ser perfeito. É isto que Jeremias tem em mente. Ele vê a ira de Deus contra o seu povo. Castigo. E nesse momento, se ele pensasse na fidelidade de Deus, primeiramente como o tratamento de Deus para com o seu povo, ele diria: Deus não é fiel. Concordam comigo? Porque o povo estava recebendo ira, castigo, e merecia receber. Se a fidelidade fosse considerada como um tratamento simplesmente aos homens, ele diria: Deus não é fiel. Mas ele sabe que a fidelidade é uma consistência de Deus para consigo mesmo. Deus, ele é fiel para consigo mesmo, para com o seu nome, para com a sua glória, para com as suas virtudes, para com a sua justiça e santidade. E mesmo vendo o castigo de Deus descendo sobre ele e sobre o seu povo, ele é capaz de dizer: Deus é fiel. Fidelidade é um jargão praticamente que existe em muitas igrejas, onde se diz Deus é fiel e depois de uma oração que se pede prosperidade, que se pede cura. Mas o admirável da fidelidade cristã, da fidelidade bíblica, é o fato de que nós podemos passar por morte, por nudez, por espada, e nada haverá de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em tudo nós seremos mais que vencedores, e mesmo na escassez ou na fartura, nós podemos dizer que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Deus, nisso tudo, ele é fiel. Ele é fiel para com seu próprio nome, porque ele sabe que se nós não formos acrisolados pelo fogo, nós seremos ferros duros. Então ele precisa mandar fogos incandescentes de tribulação para que nós sejamos maleáveis, tratáveis, para que ele possa repercutir o seu propósito na nossa vida. Esse propósito é declarado na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7, onde é dito o seguinte: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Está dizendo de uma fé que, uma vez confirmada, se revela muito mais preciosa que o ouro, porque o ouro é perecível. Mas a fé é indestrutível, a fé não é perecível, ela é dom de Deus. E por que o cristão ele passa pela tribulação com alegria? Porque ele seria uma espécie de narcisista, ou melhor, de sadomasoquista, que gosta do que é doloroso? Não, porque ele sabe que quanto mais espremido e acrisolado pelo fogo ele for, acontecerá o seguinte: haverá louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Entre uma vida impermeável, onde o meu ego fica inalterado no seu estado de dureza, e uma vida de dor, onde eu posso me tornar maleável para revelar Jesus, eu devo me alegrar pela vida mais dolorosa, ao invés de me alegrar pela vida indolor. O cristão tem a sua grande alegria, o seu objetivo de vida de revelar Jesus Cristo. E se ele passa, tal como Paulo, por espada, por fome, por nudez, mas sabendo que está revelando Jesus, ele diz: glória ao nome de Deus. Porque através disso tudo eu estou sendo espremido para que Jesus Cristo, o tesouro que habita em mim, possa ser revelado a esse mundo. Jeremias, ele é capaz de não se queixar contra Deus, mas se queixar perante Deus, porque ele sabe que a prova pela qual ele estava passando haveria de repercutir no cumprimento do plano de Deus na história. Esse povo iria para o cativeiro, ali permaneceria 70 anos, mas seria dentro do cativeiro que esse povo se tornaria obediente a Deus. Esse povo, fora do cativeiro, tinha templo, tinha arca da aliança e tinha os seus sacerdotes, e era infiel. Esse povo no cativeiro não tinha templo, não tinha sacerdote e não tinha arca da aliança. E mesmo no cativeiro, numa nação politeísta, promíscua, esse povo se torna fiel. Porque a fidelidade, ela não depende do ambiente no qual nós vivemos, mas ela depende de nós sabermos o valor que é termos uma fé que é acrisolada pelo fogo divino para que redunde na revelação de Jesus. Através disso, Jesus pode ser visibilizado e aparecer através de nós. Nosso objetivo hoje, irmãos, é que nós possamos sair daqui valorizando o estudo da Bíblia, a contemplação da palavra de Deus, ou melhor, a contemplação do Deus da Bíblia. John Stott, ele diz que medita de joelhos, com a Bíblia aberta, não porque ele adora a Bíblia, mas porque ele adora o Deus da Bíblia. Se você adora o Deus da Bíblia, não negligencie esse livro, não negligencie os seus estudos e faça do seu estudo um estudo regado pela oração, trazendo para a sua vida a vertente do estudo e da oração num único caminho, numa única forma de existência. Que você saiba que contemplar na palavra de Deus significa ser transformado. 2 Coríntios 3, versículo 18, e aqui eu termino, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Contemplando, nós somos transformados. Lembre-se que contemplação na Bíblia é sinônimo de transformação. Quem contempla é transformado. Quem não contempla priva a sua alma de avanços e de progresso. Que nós possamos trazer à nossa mente que Deus é misericordioso e que grande é a sua fidelidade e que toda a soma belíssima dos seus atributos possa ser vista por nós e que nós saibamos que nele não existe discrepância, não existe indigência, não existe morte, não existe dor, não existe infelicidade. Nele existe bem-aventurança, glória, majestade, santidade, virtude. E olhando para tudo quanto ele é, o que existe nele será compartilhado por aquele que olha para ele. Olhando para ele, nós seremos transformados. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu sei que há pessoas que sofrem aqui, eu não preciso ser profeta para saber disso. A Bíblia já diz que no mundo nós teremos aflições. Não preciso ser profeta para saber sobre enfermidades, sobre problemas na vida financeira. Mas o fato é que nós queremos tratar dos nossos sofrimentos indo diretamente a eles. E nós nos frustramos com isso. Mas quando nós tratamos do sofrimento indo diretamente a Deus, como disse o profeta Jeremias, quando nós somos capturados pelo peso esmagador da glória de Deus e nos tornamos absortos nele, o nosso coração passa a viver mais leve e mais tranquilo. Por isso, a notícia mais relevante para a pessoa que sofre é a notícia de que existe um Deus glorioso, um Deus independente, bem-aventurado, excelente. E eu prefiro, então, tratar do sofrimento da igreja indo primeiramente direto ao caráter de Deus. Vamos agora, então, adorar esse Deus e pedir para que os nossos olhos sejam abertos e nós possamos contemplar e, à medida que contemplamos, sermos transformados. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor Deus, trazer à memória, à mente, aquilo que pode nos trazer esperança, Senhor. As Tuas misericórdias, Senhor Deus, elas atenuam o peso esmagador de uma vida, Senhor Deus, com as consequências do pecado. As Tuas misericórdias, Senhor Deus, elas apagam, Senhor Deus, as dissonâncias do nosso ser quando todos os nossos pecados são purificados pelo sangue de Jesus. Por causa das Tuas misericórdias, o nosso pior não se sobressai ao melhor. O nosso pior é vencido, é derrotado pela fé que vence a carne, o mundo e o diabo. Por causa das Tuas misericórdias, nós um dia não seremos quem hoje nós somos. Assim como hoje nós já não somos quem um dia nós já fomos, Senhor. A cada dia nós podemos ver a Tua graça trabalhando em nós. A cada dia nós temos a certeza de que a Tua misericórdia nos preserva, Senhor, da destruição, de vivermos uma vida consumida, uma vida, Senhor Deus, corrosiva. O fogo que destrói aquele que não crê em Ti é o mesmo fogo que nos purifica, que nos torna maleáveis e que revela, Senhor Jesus Cristo, e que traz honra, louvor e glória sobre o nome dEle. É por isso que nós podemos passar pelas provas, Senhor Deus, com alegria. Não porque existe alegria em sentir dor, mas porque existe alegria no fato de sabermos que Jesus, ele pode ser visibilizado através de nós, quando nós somos pessoas que passam pelo fogo, Senhor. Deus, nós precisamos do fogo, Senhor. Nós precisamos, Senhor Deus, da tribulação. Porque por natureza nós somos pessoas que não se envergam, que não se prostram. O nosso coração é duro. A nossa língua, Senhor Deus, é venenosa. Do nosso coração sai veneno e absinto. Por natureza, Senhor Deus, nós somos consumidos pelo desespero, porque a nossa tentativa de encontrar paz é nos entretendo, Senhor Deus, com coisas, Senhor Deus, que vão trazer mais sobressalto e medo à nossa alma. Nós trazemos entulhos ao nosso coração. E nós queremos, Senhor Deus, buscar nos entreter na contemplação divina. Nós queremos, Senhor Deus, contemplá-lo, vê-lo, e não simplesmente saber que Tu estás ali, que Tu estás aí. Nós queremos, Senhor Deus, não simplesmente olhá-lo, nós queremos vê-lo. Nós queremos que o nosso coração se derreta perante o Senhor. Nós queremos dizer que Tu és a nossa porção satisfatória, o nosso tesouro, que Tu és o nosso alimento, Senhor. Que Tu és aquele por quem nós vivemos e existimos. Deus amado, atraia-nos para Ti mesmo, Senhor. Mesmo que cativeiros sejam necessários, Senhor. Nós não precisamos de ambientes perfeitos para sermos íntegros e perfeitos. Mas como o Senhor disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A perfeição é consequência de andar na Tua presença, Senhor. Ainda, Deus, que a Tua presença, Deus, em nós, seja em vales sombrios, em cativeiro, Senhor Deus, onde nós gememos. Mas que o Senhor possa tirar nosso coração duro e colocar coração novo dentro de nós. Nós queremos não uma igreja que viva uma vida em dolor, mas uma igreja que revele Jesus ao mundo, Senhor. Em nome dEle que nós oramos. Amém.